propósito, nuestra lucha es crear arte. Crear arte. Crear arte. Nuestro propósito. Crear arte. Arte. Crear música es nuestra lucha. Nuestra lucha. Nuestra lucha. Y nuestra música perdurará para siempre, porque tendrá un contexto tan cierto como segura es la muerte. Cuarto bloque, programa número 17 de RAP. Y así vamos terminando el programa. Nos acordamos que es sábado noche, por eso dejamos para el último bloque el rap con funky. Esa es la temática de este último bloque. Cuando decimos funky, hablamos de toda esa influencia, esa gran influencia y por suerte que hubo en el rap, de toda la música del gran referente James Brown. Y bueno, entre ellos podríamos citar muchos más, pero bueno, dejamos para el final también un gran clásico, Rapper's Delight, que es uno de los primeros raps un poco disimulado dentro del funky setentoso. Pero en fin, para la gente que escucha rap y piensa que el rap es solo el rap cuadrado, les informo que están equivocados, digamos. El rap viene por un lado del reggae, por un lado de toda esa movida, por otro lado del funky. Seguimos hablando de black music, música de negros en cierto momento y cierto contexto histórico. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de los barrios pobres de Estados Unidos, hablamos de la gente más discriminada. Entonces, en ese contexto nace el rap, en su primer momento mezclado con el funky. Si ustedes observan George Clinton and Parliament Funkadelic, y me dice el productor, ¿cuál otro? Living Color, sí. Sí, son varias gente que totalmente influenciada por la black music. Así que la música que digamos la gente se identifica. Así que la gente de color, no quería usar esa palabra, pero la gente se identifica. Para mí es black music y yo curto black music, siendo tan blanco como Eminem, así que es toda una cuestión de sin sentido. Así que vamos a escuchar funky. El rap brasilero, gracias a Dios, tuvo una gran influencia, por eso es tan interesante, del samba y del funky. En este caso vamos a empezar escuchando un grupazo que tiene un disco fantástico, que justamente tratamos de no pasarlo porque nos gusta demasiado y si no se estaría repitiendo todos los programas, que es el acústico de Da Guedes. Ahora vamos a pasar entonces Funkadelic, casualmente en un primer momento y causalmente también, y luego Jornada. Así que el rap brasilero tiene mucho de funky, por suerte, y lo vemos en Blacky Allen, lo vemos en Benegón, lo vemos en Planet Chihempi, lo vemos hasta en el mismo Marcelo de Dois. Y Gabriel Pensador, simplemente un gran ejemplo usando la base de este tema que hablábamos de Rapper's Delight en 2345688, un clásico de Gabriel que usa una base funky, que es una base de los 70. Así que para los no informados o los que llegan ahora al mundo del rap, el rap viene de los barrios bajos, viene de los barrios latinos, viene de la gente más discriminada y viene de la música generalmente de origen afro. En este caso el funky, en otros casos digamos otra influencia del samba, el soul, el gospel, y así vamos. Por eso digamos podemos seguir para rato, pero bueno, aprendamos un poco de historia del rap, aprendamos de dónde viene la cosa para entender el presente y quizás el futuro. Primero empecemos por el pasado y por esta gran influencia que es la black music. Así que salve el funky. El funky bien hecho, el funky con mucha onda, con mucho group. Y entonces, basta de palabras, un poco de group, un poco de beat, funky en la cabeza. Evoluir, o som do funk deixa. chegar. Quadrilha, família, tudo em primeiro lugar. E tá pela pista, então vem. Se eu coloco o capote, não tem. Se elas querem dançar, vem que vem. Rap funk de 1993. Eu tô, tô pra ganhar, não tô pra perder. Eu tô, se tô na ruim, boto pra fuder. Eu vou, se vou apanhar, mas também vou bater. Eu vim pra lhe dizer, se eu tô pra ganhar, não tô pra perder. Eu tô, se tô na ruim, boto pra fuder. Eu vou, se vou apanhar, mas também vou bater. Eu vim pra lhe dizer, eu boto os olhos já. Vai ao chão, aham, essa é a hora, essa é a situação. Se ela está comigo, eu não vou perder. Se alguém não fez saco, então eu vou fazer. Gostou do meu estilo, do jeito de ser. Vem, vem, hoje é nóis, não vem pra ninguém. Diz pra mim, tô pra ganhar, não tô pra perder. Eu tô, se tô na ruim, boto pra fuder. Eu vou, se vou apanhar, mas também vou bater. Eu vim pra lhe dizer, tô pra ganhar, não tô pra perder. Eu tô, se tô na ruim, boto pra fuder. Eu vou, se vou apanhar, mas também vou. Holofote, se acende, tudo ok, começa o jogo. Vermelho 27, quebra a banca, enche o bolo. Batom vermelho, cigarrete, disputa o brete. Troca de olhar e sedução, só pelo cash. Arisca, mija, portal para os prazeres. Luxura, cobiça, vaidade, estão no meio. Respeite a cega do choro, muita malícia. Gira a roleta com fé, pilha de ficha. Fisca, isca, próxima vítima. Cita, liga, curvas belíssimas. Vagabundo ligeiro, suma pole. Na moral de não fazer pelo lado. Tá comigo, eu não vou perder. Se alguém for vencer, então eu vou fazer. Gostou do meu estilo, do jeito de ser. Vem, vem, hoje é nóis, não tem pra ninguém. Eu tô, tô pra ganhar, não tô pra perder. Eu tô, se tô na ruim, boto pra fuder. Eu vou, se vou apanhar, mas também vou bater. Eu vim pra lhe dizer, eu vim pra lhe dizer. Tô pra ganhar, não tô pra perder. Eu tô, se tô na ruim, boto pra fuder. Eu vou, se vou apanhar, mas também vou bater. Eu vim pra lhe dizer, mas também vou bater. Eu vim pra lhe dizer, eu tô, tô pra ganhar, não tô pra perder. Se tô na ruim, boto pra fuder. Posso apanhar, mas também vou bater. Eu vim pra lhe dizer. Desespero, recorrer. de lado, ainda vai ser diferente. Divisão de poderes vai brilhar pra gente. Injustiça, intolerância, desrespeito ao povo que mata um leão por dia pra comer nota fogo. Vida dura, muita luta, tensa toda hora. Tentações negativas batendo a sua porta. O equilíbrio e a família é fundamental. Tempo ruim, muita calma nessa hora. Eu vou lutar, eu sempre acreditei. Tem que ser com passos rápidos pra conseguir. A sabatina é difícil, quem diz que não? Achei ela, meu velho, complicação. É, pode crer, Gibbs, tô sabendo. Tamo no combate, mas é rapa nós e a rapa toda, né? Olha ali, quanta gente descendo na vila. Vai a pé, vai na fé, o motivo dali. Tome, só pense bem, porque meus aplausos pra quê? E vai de bolsa de trem, e confiando em si, sempre dizendo amém. E não espere, não critique, não embaça de ninguém. Pois tem mãe, tem mulher e o moleque também. Mas não é fácil, eu sei, mas parabéns pra você, que nem salário às vezes tem. Esse é o nosso país, tá construindo o quê? É ter seu sangue, seu suor, seja o que pode plantar, colocar uma rosa na dor. Então grita, viva, grava, grava, que no combate rá, só vejo quem batalha, quem batalha, quem batalha. Eu vou lutar, sempre acreditei. E a gente estava escutando aqui nesse finalzinho do programa de rap. Acho que até o único programa de rap aqui, pelo menos da capital, né? A gente estava escutando um pouco de Da Guedes. Da Guedes é uma banda de Porto Alegre. Incrível os metais, incrível os ventos que a banda tem, a banda inteira, né? Agora a gente vai escutar um grupo do Rio de Janeiro, A Filial, para falar de amor e entra na dança. Então também, um rap muito legal, muito musical e com todo groove, né? Realmente tem muitos grupos que

sua capacidade. Entrega o tempo a qualquer banalidade. Entretenimento que esconda a ansiedade. Empurrando com a barriga o que tem pra resolver em total cumplicidade. Com toda a deformidade, isso gera perda de naturalidade. Tudo isso compromete a nossa originalidade. A grande atrocidade é não ter o que expressar. A vida desse jeito não tem qualidade. A humanidade já tá na idade de enxergar a importância da nossa integridade. Muita tranquilidade pra olhar a realidade e dar nova forma à nossa mentalidade. É assim que a gente dança. É assim que entra na dança. É assim que a gente dança. É assim que entra na dança. Finalizando RAP, aquí me voy despidiendo nuevamente, Pacho de Payé. Solo para rimar, vamos a aprovechar a tirar una rima más. Caminada de Payé, obviamente. Un tema ahí que tratamos de meterle una onda bien fancosa en los bajos, en la base y hasta en la forma de rapear y el estribo y todo eso. Y los coritos, es bastante influenciado por el rap brasilero. No hay que ser muy genio para darse cuenta de eso. Y después vamos a escuchar el clásico de los clásicos, Rapper's Delights. Creo que es el tema que fue la transición entre el funky y el rap. Así que a disfrutar, sábado de noche, RAP. Acordate, el sábado que viene, 98.7 a partir de las 20. Vamos ahí, galera, vamos ahí, vamos curtir, vamos festejar, vamos danzar, vamos vibrar, vamos brindar. Isso aí é happy na cabeça e a gente na festa. Pode crer, rapaz. Se desploma como pluma la rima de plomo. Brota mi libreta, explota, flota. Tiro bombas, quemo mota. Canto victorias, derrotas. Llueve la lírica y te moja. Invadiendo con estilo, creciendo. Moviéndome, me como el tiempo. Saboreo el ritmo con mi fuego, juego. Medito en tinta, me elevo en versos. La fe no pierdo, cuando ese converso me convierto al camino duro y cierto. O mundo entero en mi ateja, dos hilares. Me tejido, me decía aquí en mi lugar, mi misionero. El longa, a la caminada. Encendiendo al mundo con mi vuelo me despacho. Transmitiendo, transmutando energía mística. Teto complejo, emanando la lírica, la rítmica. Siente la acústica, protesta mística. Chuva abre caminhos na madrugada, ou doce madrugada. en percepción perpleja. Rima compleja, mi espejo te refleja. Amuleto mulato, lleva mi cuello. Samurai me desacató, salto a lo bello. Chamanizando mamó, extraño planto. Evitando el daño, consciente canto. Latinoamericanizando, latino, mestizo, santo. Atitude, fé, respeito, humildade, paz, amor pra todos os chegados. Sou protegido e protejo aqueles que estão no meu lado. Abençoado, obrigado Senhor por essa vida. Paz, fé, na rima, na batida, na batalha. Axé. Samurai viaja e canta. Saravá, meu pai, axé. To the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big guns, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental, man, or some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock, not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. You see, if your girl starts acting up, then you take a friend. I'm Master G. Oh, my mellow is on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, you start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake your dairy. You rock it to the beat without a care. Cruise the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop, dip it, dip it, pop. pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, y'all. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere, cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggers in your behind. I say the 1, 2, 3, 4. Come on, girls, I get on the floor. I come alive, yo, give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I say the 1, 2, 3, 4. Tell me, Wonder Mike, what are you waiting for? To the hip hop, the hip to the hip, the hip hip the hop, but you don't stop. Rock it to the bang, bang the boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Well, skiddle bebop, we rock a Scooby Doo. And guess what, America, we love you. Well, cause you rock and a roll with us so much so. You can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we're like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba, baby bubba to the boogie, bang bang the boogie to the beat. Beat is so unique. Come on, everybody, and dance to the beat. Hip, hip, hopper, you don't stop. But rock it out, baby, bubba to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. I say I can't wait to the end of the week when I rap it to the rhythm of a groovy beat. An attempt to raise your body heat, or just blow your mind so well that you can't speak or do a thing. But a rock and shuffle your feet, and let it change up to a dance called the freak. And when you finally do come into your rhythmic beat, rest a little while so you don't get weak. I know a man in Hank, he has more rhymes than a serious bank. So come on, Hank, I sing that song until the rhythm of the boogie bang bang the bomb. When I'm pimp the dimp, the ladies pimp, the women fight for my delight. But I'm the grand master with the three MCs that shop the house for the young ladies. And when you come inside into the front, you do the freak spank, I do the bump. And when the sucker MCs try to prove a point with Tretter's trio, I win the serious joiner from sun to sun and from day to day. I sit down and write a brand new rhyme, because they say that miracles never cease. I've created a devastating masterpiece. I'm gonna rock the mic so you can't resist. Everybody, I say it goes like this. While I was coming home late one dark afternoon, reporter stopped me for an interview. She said she's heard stories and she's heard fables that I'm vicious on the mic and the turntable. This young reporter I did adore, so I rocked the vicious rhyme like I never did before. She said, damn fly guy, I'm in love with you. The Casanova legend must have been true. I said, by the way, baby, what's your name? Said I go by the name Lois Lane. And you can be my boyfriend, you surely can. Just let me quit my boyfriend called Superman. I said, he's a fairy, I do suppose, flying through the air in pantyhose. He may be very sexy or even cute, but he looks like a sucker in a blue and red suit. I said, you need a man who's got finesse and his whole name across his chest. He may be able to fly all through the night, but can he rock a party till the early light? He can't satisfy you with his little worm, but I can bust you out with my super sperm. I go do it, I go do it, I go do it, do it, do it. And I'm here, and I'm there, I'm Big Bang Hank, I'm everywhere. I just throw your hands up in the air and party hard like you just don't care. Let's